se apaixonar com Rene Pimentel, no limite da sofrência. Você chegou e me encantei com seu jeito, com seus cabelos cacheados e o seu sorriso tão perfeito. Os seus olhos que me fitam e me perseguem aonde eu vou. Eu te amo e não tenho culpa se o outro conquistou o seu amor. Me diz se eu tenho culpa de se interessar por você. Me diz se eu tenho culpa de só pensar em você. Me diz se eu tenho forças pra suportar a despedida. Quando você for embora e levar um pedaço da minha vida, eu só quero um beijo e nada mais me importa. Já que eu não posso ter você agora, vê se me entende e aceita essa proposta boba. Só quero na vida toda. Portal do Arrocha. Me diz se eu tenho culpa de se interessar por você. Me diz se eu tenho culpa de só pensar em você. Me diz se eu tenho forças pra suportar a despedida. Quando você for embora e levar um pedaço da minha vida, eu só quero um beijo e nada mais me importa. Já que eu não posso ter você essa proposta boba, só quero um minuto dos seus beijos. Eu só quero um beijo e nada mais me importa. Já que eu não posso ter você agora, vê se me entende e aceita essa proposta boba. Só quero um minuto dos seus beijos, já que o outro vai te ter.